pode conversar. Que som é esse, hein? Esse é uma mãozinha que a gente ganhou pra encostar as costas. É. Que legal. Que barato. Agora você vê que coisa, né? Que bom, rapaz. Você vê que coisa só. O Dr. Roberto Marinho. Aham. Dr. Roberto Marinho monta uma rádio. Isso. Tudo de primeira qualidade aqui dentro. Tudo. Material, tudo de primeiríssimo. É verdade, é verdade. Tudo. 200 kW na antena, ou seja, sai cortando esse Brasil de material norte a sul. Material todo importado. Isso. E o que é o principal, com nota. Não, mas com nota, com tudo. É. O Paulinho tá valorizando o material, ele tá botando recorde lá. É, mano, material importado. Sim, e aí, Maurício? Aí o doutor Alberto monta essa rádio, contrata pessoas, paga 13º, plano saúde. Dá até tique ainda, mas... Motoristas, de jornalistas, pessoal de produção... Aí fica esse monte de elementais. Agora teve negócio pra comprar cestão. Aham. É. Dá ticket pra o final de ano. Da Manchete também deram cestão, sabia? Não, esse cestão da Manchete... Cestão ferrado. É, eu sei. Aí, beba, pô! Vai parar, não? Não vão parar, não? Tá certo. Eu já parei. Tá, então tá bom. Também ganhei minha mãozinha, mas ela tem outra utilidade, nem pra fazer barulho, não. Aqui é pra dar na... Para, Matias, que coisa! Parou. Me dá sua mãozinha aqui, Aline. Ai. Contatos imediatos, o tempo que a gente tem pra conversar com os ouvintes. Não é pra ficar de bobeira, fazendo besteira no estúdio. Você também pode conversar com a gente através da nossa caixa postal 16.251 Rio de Janeiro, 16.251 Rio, nosso fax 205-4784 205-4784 ou via internet franciscobarbosa@radioglobo.com.br franciscobarbosa@radioglobo.com.br Hélio Júnior, tem contatos aí, meu amigo? Tem, Barbosa, ó. Não, acaba de comer o chocolate. Não, já acaba acabei. De comer o seu bombom. Para, Hélio Júnior, por favor. Por favor, Hélio Júnior. Para, Paulo Roberto. E a mãozinha com gás, vem com gás. Mãozinha com gás. Você pode editar muito, você pode. Tem mãozinha com gás, Hélio Júnior, gás. Seus contatos, por Vamos favor. Lá. Não, tem mais senhor, aqui, tem mais ouvintes. Tem mais ouvintes no estúdio. Calma, um momentinho, Hélio Júnior. A Adriana. Perceberam que toda vez que ele entra no ar, ele tá comendo. É que eu fui no dentista, eu tô com a boca inchada. Ah, sim, tá com a boca inchada. É, fui mesmo. Esse bombom mordido aí não é seu. Não, esse bombom. Esse bombom aqui. Quem botou esse bombom na minha mão? É verdade, é verdade. Quem botou esse bombom na minha mão? Meu Deus do céu. Eu fui no dentista mesmo, a doutora Mônica Bravo. Senhor, ilumina meus caminhos, senhor. Mas boa. Meu Deus do céu. Vai, Hélio Júnior, faz a vinheta do cara. Ah, Flavinho chegou, Hélio Júnior. É show, meu, é show. Tô quase melhorando, mas é show. Tá bom, tá certo, vai. Do Mauro Luiz Xavier de Amorim, filho da dona Graça, Barbosa. Ah, filho da dona Graça, Maurão. Tá lá certo. Do bairro Chavante, lá em Belfor Roxo. Vamos lá, beijo pra dona Graça. Barbosa, o cara ganhou um papagaio, sabe, Barbosa? O cara ganhou um papagaio. Aí botou o papagaio em casa, olha, o papagaio resmungava, reclamava, xingava. É mesmo? Assim, já viu o Elinho quando mexe no carro do Elinho? Ih, meu Deus. O papagaio do céu. O dia inteiro aquilo. Que isso? O cara tentou amassar o papagaio, botou o papagaio. Começou a ler poesia, o papagaio. Botou música clássica nada, do papagaio. Não tinha jeito, nada. O papagaio era palavrão o dia inteiro. Então, até que um dia o cara não aguentou mais, papai. Pegou o papagaio e meteu dentro do freezer. Botou, e que? Botou o papagaio no freezer? O freezer, que maldade, Maurício, que isso? Aí deixou lá dentro do freezer e falou, olha, eu quero ver quanto tempo esse cara vai aguentar ficar aí dentro aí. Uma meia hora assim, mano. Meia hora o papagaio no freezer? No freezer. Deus do céu. Aí só por curiosidade ele abriu o freezer. Sim. Aí o papagaio botou a cabecinha de fora assim, olhou pra ele. Falou, deixa eu ficar aqui dentro mais um pouco, fecha aí, deixa eu ficar aqui dentro mais um pouco aqui. Essa galinha aqui daqui, ela tá pelada, tá deliciosa aqui. Não. Ô, Mauro! Ai, Mauro! Então, para, o Paulo Roberto! É a nave espacial do garoto aqui. Tem que explicar como ele tá fazendo esse efeito. É, pegou a bola de soprar que acabou de ganhar também, né? Encheu a bola e apertou a saída de ar. Não, Hélio Júnior, todo mundo já sabe como é que foi, já sabe, tá? Só mais um pouquinho, Mauro. Tá, só mais um pouquinho. Maravilha, que coisa linda, hein, Hélio Júnior? Sobra a bola. Sobra a bola, nada, chega. Já para com isso. Chega. Parou, acabou. Tem esse outro aqui também. Vamos lá, não, para, Hélio Júnior, para. Estragou. É, estragou. É, que bom, estragou. Por favor. Ah, ficou bom. Pelo amor de Deus, gente, por favor, eu não aguento mais. Bruno, não se mete não, Bruno. Fica na tua, Bruno, não se mete não, Bruno. Que coisa. Para ele, Júnior. Dá pra ir na carta, parou, acabou. Vambora, carta charada. Ah, avisando que hoje tem resultado da promoção, dois amigos no nosso programa, mas uma pessoa vai indicar um amigo e os dois vão faturar uma grana pra melhorar aí o presente de Natal, é, dar uma reforçada do presente de Natal nesse final de ano. Carta charada do Jorge de Anchieta Planeta. Eu não sei aqui de onde ele é. Sim. Ele mandou aqui pra eu botar no show lá o negócio que a nossa colega Leilane Neubra, lá da TV Globo. Leilane Noiba, nossa amiga. Ele disse que ela, lendo o noticiário lá da TV Globo, falou assim: bom dia, Brasil, referindo-se a uma crise de alimentos na Coreia do Norte. Ela disse assim: e na Coreia do Norte, 2 milhões de pessoas podem morrer de fome por falta de comida. Coitado. Mas você embarcou no texto, pode ser até dela, porque ela é uma excelente jornalista também. Isso, a Paula Nicolai, ela é de Petrópolis. Também pra ver se serve pro show. Tá, que ótimo. Tem um carro aqui, babá, uma foto aqui de um carro arrebentado num poste. Sim. E o texto tá dizendo que o carro bateu na árvore. Aí ela diz: ai, meu Deus. Vê se você já viu alguma árvore desse tipo aqui, babá. Tem até lâmpada na árvore. É, árvore de Natal, pô. Desculpa, Pedro Júnior. É época de Natal, vocês também não têm criatividade. Como diria o filósofo Carlos Matias, foi mal, viu? Tá certo. Ai, ai, ai. E o texto aqui é interessante também, que diz assim: o carro dirigido pelo morto bateu na árvore e tal. Ai, meu, tem cada uma. Carro dirigido pelo morto é muito mas bom. Mas morto dirigindo é complicado, hein? O Gustavo Ferreira, babosa, aqui. Barbosa, o que o Elinho disse sobre os árabes arrotarem pra dizer que gostaram da refeição é verdade. É verdade. Ah, nos informa aqui o Gustavo Ferreira do Meier, babosa. É, Gustavo. Não, tira o árabe daí, pelo amor de Deus. E temos aqui, babosa, o Paulo Ney Moreira. Ele é professor. Diga, Paulão. Diz que, Barbosa, o Batman... Sim. Peraí. É pra eu adivinhar? É. Peraí, por favor, deixa eu ligar meu relógio de parede aqui. Não, eu tenho que falar, né? Não, calma, Maurício. Vai, vamos tudo junto. Olha só, olha que sonzinho bonitinho que ele faz. Coisa linda. Não fica olhando pro Paulo Roberto botar outro barulho, não. Deixa só meu relógio. Vambora, Maurício. O Batman ia fazer um salvamento. Batman ia fazer um salvamento. Aí o... Batman e seu salvamento. Aí ele chamou imediatamente o Robin. Chamou o Robin. Ei, Robin, pelas barbas de Netuno. É, tá certo. Vem cá, seu boiola. Não, que isso? Babá, chegou na hora, o Batmóvel não funcionou. E o Batmóvel não pegava? Funcionou de jeito nenhum. Então vamos lá, liga o Batmóvel aí, mané. Ih, caramba. E eles viravam a chave, ó. Ih, tá mal. Injetava gasolina. E virava a chave. Não, de repente. Ai, ai, ai. De repente afogou, o quê? Afogou. Tá, de repente o quê? Qual era o defeito que o carro tinha? Ah, qual o defeito? É. Chamou o Robin, botou no Batmóvel, tentou virar, nada. Nada. Qual o defeito do Batmóvel? É. Rapaz, rapaz. Tá bom? Não sei. Eu sei. Qual é? Fio da bobina tava solto. O fio da bobina tava solto. Não, tá solto era o fio do cérebro do Elinho. Não é isso não. Olha, babosa, muito fácil, babosa. Que muito fácil? Era um problema de bateria. Ai. Ô, Paulo, menos. Ei, Robin. Que isso? Caça açúcar rosa aí, que isso? Para. Vai lá, boiola. Que isso?